Ela não sabe que eu sou louco por ela. Eu amo essa mulher, não vejo a hora de poder me declarar. Eu amo essa mulher, tenho certeza que ela não percebeu que eu sou louco por ela, me amarro nela sem ela saber. Eu amo essa mulher, ela não sabe que eu sou louco por ela. Eu amo essa mulher, não vejo a hora de poder me declarar. Eu amo essa mulher, tenho certeza que ela não percebeu que sou louco por ela, me amarro nela sem ela saber. Pessoa que vive em uma boa e que nem te conhece. É ruim, hein? É ruim, viu? Amar uma pessoa que vive em uma boa e que nem te conhece. Uma boa e que nem te conhece.